a fechar 96. Ela compreendeu naquele momento que a promessa que ele fizera de protegê-la era em parte uma ilusão. Ele mataria por ela, sim. Ou morreria, ela não tinha qualquer dúvida. Se ela deixasse, ele vingaria a sua honra, destruiria os seus inimigos. Mas ele não podia defendê-la do seu filho. Ele estava tão impotente de a salvar daquela ameaça como se ela nunca o tivesse encontrado. Vou morrer, disse ela, a certeza a inundar-lhe o ventre como mercúrio congelado. Tenho a certeza que vou morrer. Não vais nada. Ele agarrou-a e ela sentiu as mãos dele nos seus braços. Não permitirei que isso aconteça. E ela daria qualquer coisa para acreditar nele. Os seus lábios estavam adormecidos e rígidos e a raiva dava caminho ao desespero. O senhor não me pode ajudar, disse ela. Não pode fazer nada. A tua mãe pode, respondeu ele, mas não parecia totalmente convencido. As suas mãos relaxaram e ela libertou-se. Não, ela não pode. Não sem um hospital, sem remédios e equipamentos. Se der errado, ela só poderá tentar salvar o bebê. Olhou para o punhal dele com a lâmina a brilhar contra a palha onde ele o tinha deixado. Sentiu os joelhos fracos e sentou-se de repente. Ele pegou no jarro e deitou sidra num copo, colocando-o debaixo do nariz dela. Bebe isto, disse ele. Bebe, rapariga. Estás muito pálida. Apoiou-lhe a nuca com uma mão, incentivando-a. Ela bebeu um gole, mas engasgou-se e afastou-se, fazendo um gesto para recusar. Limpou o queixo molhado de sidra entornada com a manga. Sabe o que é o pior? O senhor disse que não é culpa minha, mas é. Não é nada. Ela ergueu uma mão, fazendo um gesto para que ele se calasse. O senhor falou sobre cobardia. Sabe o que é isso? Bem, eu fui cobarde. Deveria ter lutado. Não deveria ter permitido que ele... Mas senti medo. Se eu tivesse sido corajosa, isto não teria acontecido. Mas não fui. Estava aterrorizada. E agora estou ainda com mais medo, disse ela, com a voz embargada. Respirou fundo para se acalmar, apoiando as mãos na palha. O senhor não pode fazer nada, nem a mamã. E eu também não posso fazer nada. E Roger? A sua voz falhou nesse momento e ela mordeu o lábio com força, afastando as lágrimas. Brianna, Aleanan. Fez um movimento para confortá-la, mas ela afastou-se com os braços cruzados sobre a barriga. Ficou a pensar, se eu matar... É algo que posso fazer. É a única coisa que posso fazer. Se eu tenho de morrer, pelo menos posso levá-lo comigo. E se eu não morrer, então talvez eu possa esquecer. Se ele estiver morto, tu não te vais esquecer. As palavras saíram diretas e sérias, como um soco na barriga. Ele ainda segurava o copo de sidra. Deitou a cabeça para trás e bebeu tudo de um só gole. Mas não importa, disse ele, pousando o copo com um ar formal. Vamos encontrar-te um marido. E quando o bebê nascer, não terás muito tempo para te preocupares com isso. O quê? Perguntou ela indignada. Como assim encontrar-me um marido? Vais precisar de um, não é? Perguntou ele, surpreendido. A criança deve ter um pai. E se não me disseres o nome do homem que te engravidou para que eu o obrigue a assumir a responsabilidade? O senhor acha que eu me casaria com um homem que me fez isto? A sua voz falhou de novo, desta vez irritada. A voz dele ficou mais firme. Bem, estou a pensar. Será que estás a brincar um pouco com a verdade, rapariga? Talvez não tenha sido uma violação. Afinal, talvez tenhas deixado de gostar do homem e fugido e inventaste esta história depois. Afinal, tu não tinhas hematomas. É difícil pensar que um homem conseguisse forçar uma rapariga do teu tamanho, se realmente não o quisesses. O senhor acha que eu estou a mentir? Ele ergueu uma sobrancelha com cinismo. Furiosa, ela levantou a mão para ele. Mas ele agarrou-lhe o pulso. Não, disse com reprovação. Não és a primeira rapariga a cometer um deslize e a tentar escondê-lo, mas... Agarrou-lhe o outro punho quando ela o atacou e puxou-lhe os dois para cima. Não precisas de fazer este escândalo todo. Ou tu querias o homem e ele deixou-te. Foi isso? Ela contorceu-se. Usou o peso para se virar de lado. Levantou o joelho com força. Ele virou-se levemente e o joelho dela acertou-lhe na coxa. Não na parte vulnerável entre as pernas dele, que era o alvo. O golpe deve ter-lhe doído, mas ele não diminuiu a pressão nos pulsos, nem um pouco. Ela contorceu-se, dando pontapés, amaldiçoando as saias. Acertou-lhe na canela pelo menos duas vezes, mas ele só se ria, como se achasse os ataques engraçados. É só o que consegues fazer, rapariga. Soltou-a naquele momento, mas só para segurar os dois braços com uma das mãos. Com a outra, fez-lhe cócegas nas costelas. Houve um homem em Muiravskin. Ele tinha punhais e eu não tinha nada. Mas eu ataquei-o com os meus polegares e imagina, eu apunhalei-o. A cada repetição, ele afundava um polegar com força entre as costelas dela. Seu filho da mãe no cio, gritou ela. Firmou os pés e posicionou-se na direção do braço dele com toda a força que tinha e começou a morder. Atacou o punho, mas antes que pudesse fincar os dentes na carne, sentiu o corpo a ser erguido do chão e a virar-se no ar. Acabou por cair de joelhos, um dos braços torcido atrás das costas, tão firme, a ponto de a articulação do seu braço estalar. A pressão no cotovelo doeu. Ela contorceu-se tentando virar-se, mas não conseguiu. Um braço, parecido com uma barra de ferro, prendia-lhe os ombros, forçando a sua cabeça para baixo e mais para baixo. Ela encostou o queixo ao peito, não conseguia respirar, mas ele continuava a forçar-lhe a cabeça para baixo e os seus joelhos separaram-se e as coxas também, pela pressão. Pare! Grunhiu. Doía forçar o som pela garganta comprimida. Meu Deus, pare! A pressão parou, mas não diminuiu. Ela conseguia senti-lo atrás de si. Uma força inexorável e inexplicável. Ela levou a mão livre para trás, procurando algo a que se agarrar, algo para bater ou torcer. Mas não encontrou nada. Eu poderia partir-te o pescoço, disse ele baixinho. O peso do seu braço esquerdo saiu dos ombros dela, mas o braço torcido ainda a mantinha inclinada para a frente, o cabelo solto e despenteado quase a tocar o chão, uma mão pousada no seu pescoço. Ela conseguia sentir o polegar e o dedo indicador nos dois lados, pressionando levemente as suas artérias. Ele apertou e manchas pretas dançaram diante dos seus olhos. Poderia matar-te. A mão saiu do seu pescoço e tocou-lhe de propósito no joelho e no ombro, no rosto e no queixo, enfatizando a impotência dela. Ela libertou a cabeça sem deixar que ele tocasse a umidade, não querendo que ele sentisse as suas lágrimas de raiva. Então, a mão fez uma pressão repentina e brutal na parte baixa das suas costas. Ela emitiu um som de engasgo e arqueou as costas para evitar que o braço fosse partido, empurrando a anca para trás, com as pernas abertas para manter o equilíbrio. Eu poderia usar-te como quisesse, disse ele. E havia frieza na sua voz. Conseguias impedir-me, Brianna? Ela teve a sensação de que poderia sufocar com raiva e vergonha. Responde-me. A mão segurou-a pelo pescoço de novo e apertou. Não. E ela estava livre, tão repentinamente solta que caiu de borco, quase sem conseguir apoiar uma mão para se proteger. Deixou-se ficar deitada na palha, ofegante e a soluçar. Ouviu um bufar alto perto da cabeça. Magdalene, perturbada pelo barulho, espreitava da sua baia. Lenta e dolorosamente, ela apoiou-se e sentou-se. Ele estava perto dela, de braços cruzados. Maldito seja! Gritou. Bateu com uma mão no feno. Por Deus, sou capaz de o matar! Ele permaneceu parado a olhar para ela. Sim, disse ele calmamente. Mas não consegues, pois não? Ela olhou para ele, sem entender. Ele olhava fixamente para ela, não irritado nem sarcástico, somente à espera. Não consegues? Repetiu ele com ênfase. E depois ela percebeu. E a percepção subiu dos seus braços doloridos aos punhos marcados. Meu Deus, disse ela, não, não consigo, não conseguiria. Mesmo que eu tivesse lutado, eu não conseguiria. E de repente começou a chorar. E os nós dentro dela desfizeram-se. Os pesos foram erguidos, retirados. E um alívio bendito espalhou-se-lhe pelo corpo. Não tinha sido culpa sua. Se ela tivesse lutado com toda a força, como acabara de fazer... Não conseguiria, disse ela, e engoliu em seco, sorvendo o ar. Não poderia tê-lo impedido. Fiquei a pensar que se tivesse lutado mais, mas não teria adiantado. Não o teria impedido. Uma mão tocou-lhe no rosto, grande e muito gentil. Tu és uma rapariga boa e corajosa, sussurrou ele. Mas uma rapariga de qualquer das formas. Repreender-te-ias e julgar-te-ias uma cobarde se não conseguisses conter um leão com as próprias mãos. É a mesma coisa, não te repreendas. Ela limpou o nariz com as costas da mão e fungou profundamente. Ele agarrou-lhe o cotovelo e ajudou a levantar-se. E a sua força não era nem uma ameaça, nem sarcástica, mas totalmente reconfortante. Ela sentiu os joelhos arderem, no ponto onde tinham sido esfolados no chão. As suas pernas estavam moles, mas ela conseguiu chegar ao monte de feno e ele deixou que ela se sentasse. O senhor poderia ter-me dito só que não era culpa minha, sabia? Disse ela. Ele sorriu ligeiramente. Eu disse-te, tu não acreditaste. Logo, precisavas de ver com os teus próprios olhos. Sim, tem razão. Um cansaço profundo, mas calmo, tomou conta dela, cobrindo-a como um cobertor. Desta vez, ela não tentou afastá-lo. Observou, sentindo-se fraca demais para se mexer, enquanto ele molhava um pano na gamela e lhe limpava o rosto, lhe ajeitava as saias amarrotadas, e lhe servia uma bebida. No entanto, quando lhe entregou o copo cheio de sidra, ela pousou a mão no seu braço. Os ossos e o músculo eram firmes, quentes, sob os seus dedos. O senhor poderia ter lutado, mas não lutou. E ele pousou uma mão grande sobre a dela. Apertou-a e soltou-a. Não, não lutei, disse ele baixinho. Dei a minha palavra, pela vida da tua mãe. E olhou-a nos olhos diretamente, claros como água. Não me arrependi. Apoiou as mãos nos ombros dela e acomodou-a no monte de feno. Descansa um pouco, Alianan. Ela deitou-se, mas esticou a mão para lhe tocar quando ele se ajoelhou ao lado dela. É verdade que não me esquecerei? Ele fez uma pausa com a mão no cabelo dela. É, é verdade, disse ele. Mas também é verdade que ao fim de algum tempo vai deixar de ter importância. Vai? Ela estava demasiado cansada, até para pensar no que ele podia querer dizer com aquilo. Sentia-se quase sem peso, estranhamente distante, como se não habitasse no seu corpo cheio de problemas, mesmo que eu não seja suficientemente forte para o matar. Uma rajada de vento frio entrou pela porta e atravessou a nuvem quente de fumo, fazendo com que todos os animais se mexessem. A vaca malhada moveu-se irritada e soltou um muu baixo de incómodo e protesto. Ela viu o pai olhar para a vaca e depois para si. Tu és uma mulher muito forte, Abeanacht, disse ele por fim, muito delicadamente. Não sou forte, acabou de provar que não sou. Ele deteve-a colocando-lhe uma mão no ombro. Não é isso que eu quero dizer. Parou, pensativo, a mão a acariciar-lhe o cabelo uma e outra vez. A minha irmã, Jenny, tinha 10 anos, quando a nossa mãe morreu. Foi um dia depois do enterro, quando entrei na cozinha e a encontrei de pé, em cima de um banquinho, para conseguir mexer a tigela que estava em cima da mesa. Ela usava o avental da minha mãe, disse ele, dobrado debaixo dos braços, e os cordões davam 2 voltas à sua cintura. Vi que ela tinha chorado, assim como eu, pois o rosto estava todo manchado e os olhos vermelhos. Mas ela continuou a mexer a tigela, a olhar para o que estava lá dentro, e disse-me: vai-te lavar, Jamie. Estou a fazer o jantar para ti e para o papá. Ele fechou os olhos e engoliu em seco. Voltou a abri-los e olhou para ela de novo. Sim, eu sei como as mulheres são fortes, disse ele baixinho. E tu és suficientemente forte para o que deve ser feito. Mahansacht, acredita. Ele levantou-se e foi ao pé da vaca que se tinha levantado e andava sem parar num pequeno círculo dentro do espaço restrito. Agarrou-a pela corda do cabresto, acalmou-a com carinhos e palavras, passou por trás dela franzindo o senho em concentração. Viu-o virar a cabeça e olhar, verificar o punhal e voltar a virar-se, a murmurar. Não era um açougueiro, não. Era um cirurgião, a seu modo, como a mãe dela. Naquele lugar remoto, ela conseguia ver como os pais, totalmente diferentes em temperamento e comportamento, eram parecidos neste aspecto. Aquela capacidade estranha de misturar compaixão com frieza. Mas até nisso mesmo eles eram diferentes, pensou ela. Claire conseguia segurar a vida e a morte nas mãos e mesmo assim preservar-se, manter-se alheia. O médico tinha de continuar a viver, pelo bem dos seus pacientes, ainda que não por si. Jamie era frio consigo mesmo, como era com as outras pessoas, ou mais. Ele tirara o tartan. Agora desabotoava a camisa, sem pressa, mas também sem perder tempo. Tirou a peça de linho claro pela cabeça e deixou-a de lado, voltando ao ponto de observação atrás da bezerra, pronto para ajudar. Um espasmo longo correu pelo corpo arredondado da vaca e a luz brilhava sobre a marca da cicatriz sobre o seu coração. A expor a sua nudez, ele despir-se-ia até aos ossos, se achasse que fosse necessário. E um pensamento muito menos confortante, se ele achasse necessário, far-lhe-ia a mesma coisa a ela, sem hesitar. Ele mantinha uma das mãos na base do rabo da vaca, falando com ela em gaélico, acalmando, incentivando. E ela sentiu que quase conseguia perceber o sentido das palavras, mas não tanto. Tudo poderia estar bem ou não, mas independentemente do que acontecesse, Jamie Fraser estaria lá, a lutar. Isso era um conforto. Jamie parou perto da cerca, na parte de cima do estábulo, na parte alta acima da casa. Era tarde e ele estava mais do que cansado, mas a sua mente mantinha-o desperto. Depois de realizar o parto da bezerra, levou Brianna ao colo para a cabana. Ela dormia calmamente, como um bebê nos seus braços, e voltou a sair à procura do alívio da solidão da noite. Os seus tornozelos doíam onde ela o tinha pontapeado, e havia hematomas escuros nas coxas. Ela era extraordinariamente forte para uma mulher. Nada disso o incomodou, nem um pouco. De facto, sentiu um orgulho estranho e inesperado ao testemunhar a sua força. Ela vai ficar bem, pensou ele, com certeza. Havia mais esperança do que confiança por trás dos seus pensamentos. Mas era por causa de si próprio que ele estava desperto e sentiu-se preocupado e tolo por saber disso. Acreditara estar totalmente curado. Acreditara que as feridas antigas já tinham ficado para trás, a ponto de ele poder esquecê-las. Enganara-se. E era surpreendente perceber quão à superfície estão as memórias enterradas. Se conseguisse descansar esta noite, elas teriam de ser exumadas. Os fantasmas erguiam-se para as mostrar. Bem, ele dissera à rapariga que era preciso ser forte. Parou, agarrando a cerca. Os sons da noite desapareciam lentamente da sua mente, enquanto esperava, atento à voz. Há anos que não a ouvia. Pensara que nunca mais a ouviria. Mas tinha ouvido o seu eco uma vez, nesta noite. Viu o fantasma da raiva nos olhos da filha e sentiu as suas chamas chamuscarem-lhe o seu próprio coração. Era melhor recebê-la e enfrentá-la do que deixá-la presa. Se não conseguisse encarar os próprios demónios, não conseguiria derrubar os dela. Tocou no hematoma na coxa, sentindo um estranho conforto na dor. Poucos morrem disso, dissera ele. Eu não morri, nem tu. A voz não apareceu logo. Por um momento ele teve fé de que não aparecesse. Talvez já tivesse sido há muito tempo. Mas depois ela apareceu de novo, sussurrando-lhe ao ouvido, como se nunca tivesse saído dali. As suas insinuações eram uma carícia que ardia na sua memória, como já tinham ardido na sua pele. Primeiro com gentileza, dizia a voz, suavemente, carinhoso, como se tu fosses o meu bebê. Gentilmente, mas por muito tempo, até que te esquecesses de que houve um tempo em que eu não possuía o teu corpo. A noite estava quieta ao seu redor, parada como o tempo havia parado, havia muito tempo, à beira de um abismo de medo à espera das próximas palavras, conhecidas com antecedência e esperadas, mas contudo. E então, disse a voz carinhosamente, então vou ferir-te gravemente e tu vais agradecer-me e vais pedir mais. Ele permaneceu quieto, com o rosto virado para as estrelas. Lutou contra a fúria que lhe murmurava ao ouvido, o pulsar da lembrança no seu sangue. E depois fez com que ele se rendesse, deixando-a vir. Tremeu ao lembrar-se da impotência e rangeu os dentes de raiva. Mas olhou sem pestanejar para a claridade do céu, invocando os nomes das estrelas como as palavras de uma oração, entregando-se à vastidão lá em cima, enquanto procurava soltar-se cá embaixo. Betelgeuse, Sirius, Orion, Antares, o céu é muito grande e tu muito pequeno. Deixou as palavras passarem por si, a voz e as memórias passarem por si, fazendo-lhe arrepiar a pele, como se fosse o toque de um fantasma a desaparecer na escuridão. Pleiades, Cassiopeia, Touro. O céu é amplo e tu muito pequeno. Morto, mas não menos poderoso por estar morto. Ele abriu as mãos apoiadas na cerca. Também eram poderosas, elas. O suficiente para lhe bater até matá-lo. O suficiente para arrancar uma vida. Mas nem mesmo a morte era suficiente para soltar as amarras da raiva. Com grande esforço, ele deixou-a vir. Virou as palmas das mãos para cima, num gesto de entrega. Alcançou além das estrelas, à procura. As palavras formaram-se em silêncio na sua mente, por hábito, tão silenciosamente que ele só as percebeu quando as viu ecoadas num sussurro nos seus lábios. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Respirou lenta e profundamente, à procura, a lutar para se soltar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esperou no vazio, na fé, e depois a graça veio, a visão necessária, a memória do rosto de Jack Randall em Edimburgo, arruinado ao saber da morte do irmão. E ele sentiu mais uma vez o dom da piedade, calma na sua chegada como o poiso de uma pomba. Fechou os olhos, sentindo as feridas sangrarem de novo, enquanto o súcubo retirava as garras do seu coração. Suspirou e virou as mãos. A madeira áspera da cerca, confortante e sólida, sob as suas palmas. O demónio tinha partido. Jack Randall tinha sido um homem, nada mais. E ao reconhecer essa falha comum da humanidade, todo o poder do medo e da dor do passado desapareceu como fumo. Curvou os ombros, aliviado do peso. Vá em paz, sussurrou para o homem morto e para si. Estás perdoado. Os sons da noite tinham voltado. O grito de um felino foi ouvido e folhas apodrecidas estalaram sob as suas passadas em direção à casa. A pele untada que cobria a janela brilhava dourada no escuro, com a chama da vela que ele tinha deixado acesa, na esperança do regresso de Claire, o seu santuário. Pensou que talvez devesse ter contado tudo isso a Brianna também. Mas não, ela não conseguiria entender o que ele lhe tinha dito. Ele teria de lhe mostrar. Como explicar-lhe com palavras, então, o que ele próprio havia aprendido com dor e graça, que ela só poderia esquecer, perdoando, e que esse perdão não era um ato isolado, mas uma questão de prática constante. Talvez ela encontrasse tal graça por si própria. Talvez aquele desconhecido, Roger Wakefield, pudesse ser o santuário dela, como Claire tinha sido o dele. Viu o ciúme natural que sentia do rapaz, dissolvido num desejo verdadeiro de que Wakefield pudesse dar à filha o que ele próprio não podia. Que Deus permitisse a sua chegada em breve. Que Deus permitisse que ele se mostrasse um homem decente. Entretanto, havia outras questões com as quais lidar. Desceu o monte lentamente, alheio ao vento que soprava o quilte à altura dos seus joelhos e passava pela sua camisa e pelo tartan. As coisas tinham de ser feitas aqui. O inverno estava a chegar e ele não poderia deixar as suas mulheres sozinhas ali, apenas com Ian, para caçar para elas e defendê-las. Não podia ir-se embora à procura de Wakefield. Mas e se o Wakefield não viesse? Bem, havia outras maneiras. Ele faria tudo para que Brianna e o bebê fossem protegidos, de uma maneira ou de outra. E pelo menos a sua filha estava a salvo do homem que a tinha prejudicado, permanentemente a salvo. Ele esfregou o rosto com a mão, sentindo o cheiro do sangue da bezerra que continuava na sua pele. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim, mas e quem ofende? Aqueles que amamos? Ele não podia perdoar por outra pessoa e não perdoaria se pudesse. Mas se não, como poderia esperar perdão em troca? Educado nas universidades de Paris, confidente de reis e amigo de filósofos, ainda assim ele era das terras altas, nascido para o sangue e honra, o corpo de um guerreiro e a mente de um cavalheiro, e a mente de um bárbaro, pensou ele, a quem nem a lei de Deus nem a mortal eram mais sagradas do que os laços de sangue. Sim, havia perdão. Ela tinha de encontrar uma maneira de perdoar o homem, por ela mesma, mas ele era uma questão diferente. A vingança é minha, diz o Senhor, sussurrou ele para si mesmo. Depois olhou para cima, para longe do brilho leve da lareira e da casa, para a luz gloriosa das estrelas lá em cima. Uma ova é que é, disse ele em voz alta, envergonhado, mas desafiador. Era ingratidão, ele sabia, e além disso errado, mas ali estava, e não havia motivos para mentir a Deus ou a si mesmo. Uma ova é que é, repetiu mais alto. E se eu for amaldiçoado pelo que fiz, então que seja. Ela é minha filha. Ficou quieto por um momento, olhando para cima, mas não recebeu nenhuma resposta das estrelas. Anuiu uma vez, como se respondesse, e desceu o monte, com o vento frio atrás de si.